Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna e trago até vocês mais um podcast. Esta é a edição número 18, do dia 10 de dezembro de 2005. Inaugurando nossos novos estúdios, né? Aqui no Lago Norte, em Brasília. Desde a virada do mês, estou morando novamente numa kitnet aqui no Lago Norte. Talvez alguns de vocês até notem que a acústica talvez esteja um pouco diferente agora. Bom, esse início do mês de dezembro trouxe duas notícias ruins para o governo Lula. Uma foi a cassação do deputado José Dirceu, apontado como o cérebro do esquema do Mensalão e da arrecadação do Caixa 2 do PT. E a outra notícia foi a anunciada queda do PIB no terceiro trimestre de 2005, quer dizer, de julho a setembro, que foi exatamente na época em que a crise política estava no auge. Daqui a pouco, ainda nesta edição, eu vou falar um pouco mais desse suposto reflexo da crise política na economia, coisa que muita gente duvidava que poderia acontecer. Eu mesmo acredito que a queda do PIB foi provocada por outros fatores, que não apenas a crise política. Mas daqui a pouco eu falo mais disso. Agora o assunto é futebol. Tivemos nesta sexta-feira, dia 9, o sorteio das chaves da Copa do Mundo, que é sempre um evento cheio de glamour e que gera muita expectativa. Como sempre, a sorte esteve do lado do Brasil, que normalmente pega adversários considerados fáceis na primeira fase. Nesta Copa de 2006, no entanto, não será tão fácil como foi na Copa de 2002. Em 2002, vocês lembram, tivemos Turquia, China e Costa Rica. A Turquia trouxe alguma dificuldade, tanto na primeira fase como depois na semifinal, mas o time do Brasil era realmente superior. China e Costa Rica foram dois passeios, o Brasil ganhou de goleada. Depois, a gente já sabe, ganhou da Bélgica, ganhou da Inglaterra, da Turquia e venceu a final contra a Alemanha. Eu me lembro bem daquele gol do Ronaldo, que matou o Oliver Kahn, o goleiro e principal estrela do time alemão. Mas a imagem que ficou marcada na minha mente foi aquela chuva de papel prateado que jogaram no Cafu na hora de receber a taça. Foi muito bonito, sem dúvidas. Mas enfim, nessa Copa da Alemanha, agora em 2006, o Brasil caiu num grupo não tão fácil, o grupo F. Tem a Croácia, que é um time forte. Tem a Austrália, que pode causar alguma surpresa, e tem o Japão, cujo técnico é ninguém menos que o Zico, e que pode apontar uma boa para cima do Brasil. Se bem que o Brasil ainda é considerado favorito, né? Ele só fica fora da segunda fase por conta de alguma zebra braba. Croácia e Japão devem disputar a outra vaga, e a Austrália corre por fora. Tomara que não aconteça com o Brasil o que aconteceu com a França e com a Argentina em 2002. As duas seleções que eram consideradas as grandes favoritas e que foram um fiasco na primeira fase. A Argentina, aliás, deu azar de novo. Na Copa passada, ela pegou o Grupo da Morte, um grupo fortíssimo na primeira fase, e teve que disputar a classificação com ninguém menos que a Inglaterra e a Suécia. Acabou sendo eliminada. Dessa vez, os argentinos vão pegar novamente dois países europeus no grupo C. A seleção de Sérvia e Montenegro, que tem algum peso, né? São países que faziam parte da antiga Iugoslávia e tem força no futebol europeu. E a seleção da Holanda, que, a exemplo da Suécia, é sempre um coadjuvante perigoso. Os holandeses e os suecos nunca foram campeões do mundo, mas sempre chegaram perto. Para piorar, o grupo da Argentina também tem a Costa do Marfim, que é considerada o melhor time africano da atualidade, e os africanos sempre dão trabalho. Só não foi pior para a Argentina porque desta vez a Inglaterra e a Suécia ficaram em outro grupo, o grupo B de bola. Bem complicado também, porque tem o Paraguai, que tem chances também de passar a segunda fase. O azarão desse grupo é Trindade e Tobago, que na minha opinião pode ser considerado o time mais fraco da Copa. já a anfitriã, a Alemanha, deu sorte. Os alemães não queriam pegar a Holanda na primeira fase de jeito nenhum. Além de ser um time forte, a Holanda tem uma rivalidade histórica com a Alemanha. Acho que o adversário mais forte da Alemanha no grupo A, nesta primeira fase, é a Polônia, que foi muito bem nas eliminatórias europeias. O grupo também tem o Equador, que é comandado por um técnico brasileiro, o Alexandre Guimarães, que pode causar alguma surpresa. E Costa Rica, que é azarão e dificilmente deve seguir adiante na Copa. O grupo D, de dado, tem o México como cabeça de chave, mas a mídia brasileira tem dado mais atenção a Portugal, não só pelos laços históricos, né, mas também porque é comandada pelo gaúcho Luiz Felipe Scolari, que deu o título para o Brasil em 2002. E Portugal fez uma brilhante campanha na Eurocopa do ano passado e se firmou como uma nova potência do futebol europeu. Portugal e México, portanto, são os favoritos no grupo D. E eu acredito que Portugal pode até ir mais longe, chegar, quem sabe, às semifinais. As outras duas seleções, Irã e Angola, só iriam à segunda fase no caso de uma grande zebra. Nossos amigos italianos estão no grupo E. A Itália é um país que sempre assusta. A camisa azul tem peso, né? Mas eu não acho que o futebol italiano esteja numa grande fase. Vai chegar à segunda fase, pode até chegar à final comendo pelas beiradas, mas eu não acredito que eles sejam campeões. Estados Unidos e República Tcheca também estão nesse grupo e devem disputar a outra vaga. O time de Gana é considerado azarão. Mas é bom lembrar que o futebol africano volta e meia surpreende algum time da Europa ou do continente americano. É bom ficar de olho nesse grupo, pois se o Brasil for à segunda fase, pega um desses quatro países, Itália, Estados Unidos, República Tcheca ou Gana, nas oitavas de final. Tomara que não seja a Itália. Finalmente, os dois grupos mais fracos, na minha opinião, são os grupos da França e da Espanha. A França está no grupo F e pega Suíça, Coreia do Sul e Togo. Se não repetirem a lambança da Copa passada, os franceses devem ir para a segunda fase. E se o Zinedine Zidane realmente estiver inspirado, a França pode até sonhar mais alto. Togo é o azarão do grupo e a outra vaga para a segunda fase deve ser disputada entre a Suíça e a Coreia do Sul. Já a Espanha, no grupo H, pega Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. Esses dois últimos são considerados times bastante fracos, então é quase certo que Espanha e Ucrânia se classifiquem para a segunda fase da Copa 2006. Ainda considero o Brasil o grande favorito. Faz tempo que não temos uma seleção com tantos jogadores brilhantes, especialmente o tal do quadrado mágico, né? Adriano, Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Realmente é um time bastante azeitado e o Carlos Alberto Parreira é um técnico bastante pragmático e objetivo no seu esquema tático. Acho que a seleção brasileira vai fazer bonito. Mas é preciso não subestimar as outras seleções fortes que temos aí, a anfitriã Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, a Inglaterra, Portugal e principalmente a Argentina, que se for a segunda fase, a Argentina, né, deve ser o maior adversário do Brasil nesta Copa. Vamos fazer um intervalo para a música. Agora eu trago o som de Chuck D, líder do Public Enemy, um dos melhores grupos de rap dos Estados Unidos. O Chuck D que aqui aparece com Fine Arts Militia, com um hip hop de primeiríssima linha, No Meaning No, uma das melhores faixas do CD Wild, da Creative Commons. Vamos ouvir. Corner funny choruses, no glories, no hallelujahs, land cruisers, no drug users, no friends, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen. No gas ups, no soups, no Lex coupes, no crackers, no backers, no niggas for no blackers, no triple jeans, no mainstream dreams, no stress beams, no accusation, cop chases, court cases, no rape charges, no sergeants, no debarges, no lightweight bouts up in the air, shootouts, no sellouts, no negroes with egos, no more shows, calling women bitches and hoes, no thoughtless flows, no woes, no singing voices, no Rolls Royces, no whack choices, no volunteers getting peers on career years, no solutions, no problems, no more vinyl revolving, no happy campers, no offense, no funk samples. Listen, the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning, no, no conscience, no stress, no second guess, no bodyguards, no question, the easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning, no, no conscience, no stress, no second guess, no bodyguards, no question. Sucker jazz, no girl, I got the cash wraps. No sex traps, no Rolexes, no unprotected sex. No false hopes, no hang rope boats, no car notes, no killers, no vanilla, no bigger willies or wilmers. No jail time, no fucking little kid rhymes, no studio terrors, no mirrors, no mind, no spelling errors. No absent pops, no sweatshops, no pork chops, no justice, no peace, no peace, peace, peace. No willies, no McCoveys, no industry rapes, no capes, no suits and no ties, no stars, no overpaid A&Rs, no bodyguards, no gold teeth, no East Coast, West Coast beefs, no dumb looks, no one-sided books, no special cooks, no finesse, no mess, no struggle, no progress, no hitting sprees, no HIV, no lies for no TVs, no contracts, no tracks for no mechanical. Easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning, no, no contest, no stress, no second guess, no bodyguards, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no contest, no stress, no second guess, no bodyguards, no question. Aí Chuck D e o Fine Arts Militia com No Meaning No, fechando aí a série de faixas do CD Wide da Creative Commons, que eu venho veiculando aqui no podcast do Alexandre Senna. E a notícia que ninguém queria ouvir nesse finzinho de ano acabou saindo: a queda do Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, no terceiro trimestre de 2005, que foi o período compreendido entre julho e setembro deste ano. A economia, que andou bastante aquecida nos últimos dois anos, sofreu um revés violento a partir de julho, e a queda foi de 1,2%, uma queda considerada muito alta até por aqueles analistas que mais pessimistas, né, que já sabiam que o PIB, a produção nacional, iria cair, mas não a esse ponto. O setor que mais sofreu foi o setor agropecuário, cuja produção caiu em 3,4%. Mas quase todos os outros setores também foram muito mal. Salvou-se o setor de exportações, que subiu 1,8%. De qualquer forma, o resultado geral foi muito ruim. Enquanto a produção mundial cresce, o Brasil segue em marcha ré. Diante dos números surpreendentemente negativos, muita gente se apressou em apontar os culpados por esse revés na economia brasileira. O próprio governo tentou jogar a culpa sobre a crise política como responsável pela retração do PIB. É meio complicado dizer que as CPIs e as investigações causaram algum tipo de desconfiança do mercado. A preocupação de muitos sempre foi a de evitar que a política contaminasse a economia. E, a bem da verdade, Se a gente acompanhar os indicadores econômicos ao longo desses meses da crise do mensalão, especialmente as taxas de juros no mercado, a gente vê que esses indicadores quase sempre ignoravam o vai-vem das CPIs e dos depoimentos dos políticos e empresários envolvidos. O que contava mesmo para o mercado era a tal da taxa de juros Selic, fixada a cada mês pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, e que nessa gestão de Antônio Palocci no Ministério da Fazenda e de Henrique Meirelles à frente do Banco Central, nessa gestão o Copom sempre teve um comportamento excessivamente conservador. Havia um temor excessivo em relação a liberar as rédeas dos juros, provocando um aquecimento exagerado na produção e no consumo, e consequentemente gerando inflação. Com medo da volta da inflação, o Copom jogou duro e manteve a taxa Selic sempre lá no alto. E é essa taxa Selic que acaba norteando, orientando as taxas de juros praticadas no mercado. O que muita gente vem questionando, inclusive dentro do governo, você vê aí críticas contundentes do vice-presidente José Alencar e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, é que a política de juros altos praticada pela equipe do Palocci inviabiliza o investimento, a produção. A economia ficou refém do capital especulativo, dos juros. Não é à toa que os bancos nunca lucraram tanto como agora, graças à facilidade de crédito. Em compensação, o setor produtivo a cada vez se arrochava mais, pois os juros praticados no mercado inviabilizavam a produção. Deu no que deu. A pressão agora em 2006, com certeza, vai ser pela baixa de juros. A ministra Dilma Rousseff defende investimentos pesados em infraestrutura para incentivar a produção. E com essa parcial do PIB, ela deve ganhar ainda mais prestígio no governo, enquanto a turma do Antônio Palocci vai ter que reavaliar algumas posições no tocante à política econômica. Vão ter que rever a taxa de juros, vão ter que rever as metas inflacionárias para 2006. É bom lembrar que 2006 é ano eleitoral, então há um risco do Lula querer tomar medidas mais populistas, no sentido de propiciar um aumento do poder de compra da população, em especial da população carente. O mercado dá sinais de que aposta num reaquecimento lento, mas mantém-se otimista. Esta semana, a Bolsa de Valores de São Paulo apresentou recorde em volume de negócios. Também um índice chamado Risco Brasil, que mede a desconfiança dos investidores em investir no país, apresentou o menor índice desde quando foi criado, há 7 anos. Quer dizer, os investidores, o mercado, ainda acredita que vale a pena investir no Brasil. Falta agora o governo acreditar que podemos crescer sem correr o risco de entrarmos num colapso inflacionário. Vamos ouvir agora o som de uma banda independente nacional, a Zona Zero, que me foi indicada por um conhecido, o Francisco Júnior, o Chiquinho, lá do Rio de Janeiro. Ele é publicitário e está fazendo a divulgação dessa banda. O Zona Zero aparece aqui com a canção Queda Livre. Vamos curtir. Olhos nos olhos, tua hora chegou. O trem já vai partir, seu tempo. Que você não sabe, que você não vê. O que é que falta esclarecer? Pra você se tocar, deixar acontecer. Vou jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Vou jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Olhos nos olhos, minha hora chegou. O trem já vai partir, meu tempo acabou. Mais saber se você não sabe, se você não vê, não há mais nada o que fazer pra você se tocar, deixar acontecer. Vou jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Vou jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Vou jogar tudo pro alto, vou deixar acontecer. Ter coragem, dar um salto em queda livre por você. Zona Zero com Queda Livre. Para quem quiser saber mais sobre essa banda, acesse o site www.zonazero.art.br. Art, A-R-T. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser comentar, criticar, fazer alguma sugestão sobre o nosso podcast, pode mandar um e-mail ou um recado gravado em áudio para alexandresena@gmail.com. Também pode utilizar o sistema de comentários do site ou ainda participar da nossa comunidade no Orkut. Por enquanto, um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html